interrogação, aflição. Corria lado a lado no meu louco mundão. O mundo fechado, cabeça oca, rico de saúde, mas sem ânimo e força. Tinha que me reencontrar, sair por aí, encontrar a verdade, sem medo de cair. Felizmente ou infelizmente, é só depois de velho é que a gente aprende. Posso afirmar que depois que conheci você, realmente um milagre veio acontecer. Um feito magnífico, lição, renovação de vida. Meu presente precioso, meu guia. Aí pude ver o sol, nossa, como é louco essa brisa. Nós de mãos dada nessa vida, pra todos os manos e todas as minas. Amor no coração, paz e sabedoria. Tem o desespero e o veneno escorrendo da boca, da boca. Mas não se abate porque sabe que a vida é louca, louca. Tive que recompor, me erguer, pensar em vencer, e foi. Por você. Inexplicavelmente seu perfume ainda sinto. Inevitavelmente lembro o seu rosto lindo. Naquele amanhecer quando estava aqui comigo, o sol nascendo, refletindo em seu sorriso. Como se fosse hoje, relembro você chegar. Aquela noite sua presença não dava pra não notar. Deslumbrante, foi quando te vi passar. Foquei no olhar, vi seu olho brilhar. Hoje reconheço, mas custei acreditar, que foi com você que tudo começou a mudar. Nas antigas por aí, livre, leve e louco, vivendo de jet e chapando o globo. Resultou num acidente, um ano em recuperação. Enquanto você invadia o meu coração, me deu inspiração, escrevi um som. Meu presente precioso, fiz pra ti essa canção. Tenho desespero e o veneno escorrendo da boca, da boca. Mas não se abate porque sabe que a vida é louca, louca. Tive que recompor, me erguer, pensar em vencer, e foi. Por você. E tudo o que há de ruim que fique longe de nós. Que o elo em nossa vida seja forte quanto a nossa voz. Espero que essa música chegue a todo coração carente. Encontre seu presente precioso.